Control, Comodoro, com 1334, programa São Bravo. Com 1330, confirma. 330, confirmando. Com 1330, muito boa noite, a senhora identificação, a chegada a Mari, descendo ao 050, redução 2309. Descendo a 5 mil metros, redução 2309, com 1330. Somente para informação, o senhor segue como o número 4 para aproximação, Capitirona 0, com 1330. Número 4, Capitirona 0, com 1330, reduzindo a 2330. Para o início do táxi. Sente pelo menos 1-0, tá? 10 minutos. Sente, nós temos uma aeronave que vai ingressar no pátio. Vamos coordenar com o centro de operações. Por enquanto, mantém a posição. Sente, muito grato. Qualquer coisa, você pode me chamar, por favor. Torrego 1994. Prossiga. Autorização para você. Sente, aguarde cópia. Guarda. Azul 4148, solo os 24, livre à direita, táxi nessa frequência, reporte antes da taxiway Kilo. Gente, direita nessa frequência, reportaria antes da Kilo 4148. Valdor, é o voo 1805, tá sem validador aqui no 10. Gente, vamos informar o centro de operações. Obrigado. 1994, pronto para cópia? Cópia. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decolada 1-0, curva esquerda, controle 1-1-9-8, aciona 5440, coteja. 350 Maceió, Upper Whisky 58, Puca, Caju, 19-8, controle 5440, transponder. Cotejamento correto, chama para pushback sonhamento. Chama lá. Trip 53197 para pushback e acionamento no portão 1. Autorizado 5317, chama para o táxi. Autorizado o push de acionamento, mará para o táxi, trip 53197. Trono 48, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 2. Alfa Kilo, pátio 3, posição 2, o 4148. É o Gol 1896, 2 milhas externas, já estabilizado, visual com campo. Gol 1896, cheque trem, chame torre 1-18-95, tem um bom pouso. 95, obrigado. Doutor, é o Gol 1896, boa noite, 1 milha e meia de externo, baixou e travou. Boa noite, com 1896, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso, 1-0-4, 1-896. 3891 no controle. Reduzindo 2109, confirme. Afirmativo, redução 2109, são 3891. Gente, reduzindo. É a proa no Duna, web 5899. 5899, na proa de Duna está autorizado descida para 2000 pés, ajustado 1014. Está livre final e ILSXE, reporte estabilizado. Reforma estabilizada, 5899. Natal, para cópia. 3226, chame torre 1895 para cópia. 3295, 3226. Arrival descent flight level 060. Mother arrival down 60, 740. 226, autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decolada 10, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5433, coteja. Autorizado 370, Perzulu 10, Puca, Zipar, decolada 10, com curva esquerda, controle 119, decimal 8, transponde 5433, 3226. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Para posicionamento. Salvador Varig, log 9875. Prossiga. Vai retornar, senhor, para a posição de estacionamento. Vai chamar em pelo menos 10 a 15 minutos. Gente, então entendo, vai retornar e chamar para novo pushback em 10 a 15 minutos. Afirmativo, senhor. Ciente. Grato. Repeat 5317 com 91 a bordo, autonomia de 4 horas e 15 minutos, alterna São Luís, pronto para o táxi. Gente, 91 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto espera. Gente, ajuste no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, reportará no ponto espera, trip 5317. Jet 5899, controle. Prossegue, controle. Para o localizador, curva direita pro 060. Direita 060, 5899. 1896, solo aos 29, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, Alfa, reporte antes da Juliette nessa frequência, gol no 896. 3891, livre da restrição e pelô, descida 3.000 pés, ajustado 1014. 3.014, livre das restrições em pelô, TAM 391. A linha decola da 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a decolar de dona 0, trip 5317. Torre, voo no 314, posição 5, para o posicionamento. Autoridade chamará para o táxi, no 714. Chamará para o táxi, no 714. Vitor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa o limite ao localizador, gol na 330. Mantenha proa o limite ao lock, gol na 330. Trip 5317, decolado aos 32, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, muito obrigada, boa noite, 5317. Controle Salvador, muito boa noite, 5317. 5317, muito boa noite, está sob contato radar, subindo a nível de voo 380, saída Momo Albu Trova. Momo Trova, 5317. Oi, Salvador, Delta 3226, pushback acionamento gate 08. Localizador web 5899. Objeto 5899, complete final, chame torre, frequência 118, decimal 95, tem um bom pouso. 895, obrigado, um bom fim de semana, senhora 5899. Igualmente. Santa 3891, descida para 2000 pés, ajustado no 014, está ali VLS, reporte estabilizado. 2000, ajustado no 014, autorizado ILS, Santa 3891. Salvador, boa noite, web 5899, ILS, pista no 0. Jet 5899, cheque o trem, livre pouso no 10, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 014. Sente, livre pouso no 10, baixado travado 5899. Portão número 3. Alfa Juliette para o 3, segundo 896. Torre, eu vou 107, 104 para o táxi, 104 meia bode, 2 horas de autonomia até na recepção. Se confirma a autonomia? 2 horas. Sente 104 meia bordo, altímetro no 014, faz passagem da aeronave da companhia, táxi via Juliette Alfa, reparte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, após a passagem da aeronave, encontrará no ponto de espera, sete no passo. Controle, 35317. 5317, prossiga. Confirme o nível para o 35317. Recebo nível 380 autorizado, 35317. Confere com a instrução da torre. É afirmativo, mas o 35317 solicita o nível final 360, se possível. Aguarde coordenação com Recife, o 35317. Ok, no aguardo, 5317. Estabilizado, tá, 3291. Boa, 3520, passando 170 em descida ao 150. 3891, completa final, chama a torre 118, decimal 95. 895, bom trabalho, 3891. Boa, tá, 3520, passando 160 para o 150. 3520, boa. Senhor, identificação, está autorizado da presente voar ITAP descendo a 5 mil pés. Ajustado no 014. ITAP 5 mil pés, no 014, 3520. 5317, controle. 5317, na sua escuta. 5317, Centro Recife, informa sua restrição no nível de voo 340, aguardando autorização para nível 360 com pressão. Ciente, então restrito ao 340, guardando 360 como final, 35317. Nove, solo aos 37, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, Pátio 3. direita livre, Alfa Kilo Pax 3059. Correu bom no 714, ponto 010, está pronto. Sente no 714, após passagem do 09 da TAM, na final, ali mantém no 0. Após a passagem da aeronave, mantém no 714. Está 38 no avião, no livre pouso não no 0, vento 090 graus com meia dúzia de nós, a última entrou no 0 no 4. Livre pouso não no 0, portanto 38 no avião não. Seja. Objeto 6746, descend to 2000 feet, TNH 1014. You are cleared ILS final runway 10, report established on the localizer. Now 2000 feet, 104, I'm reporting your localizer cars by 6746. Controle. Prossiga. Tem condições de uma duna da presente? Sim, ativo, senhor. Está autorizado. Você segue na proa de duna, descendo até 3 mil pés, ajustado 1-0-1-4. Duna, 3 mil pés, 1014, TAN 3520, high speed. Charlie. Só na frequência da torre, 1-1-8, sinal 95. 275, obrigado. 2 Salvador, bom dia, do voo no 606, autorização para Campina Grande, Centro da Charlie. Bom dia, no 606, saída prevista Puca, transição Z para, aguarde cópia. Puca, entrada, aguarda. 38 no avião, no solo aos 39, livre direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, então 38 no avião. Sete no quatro, a linha decola down no zero, vento 090 graus com 7 nós. A linha decola down no zero, bom, 7 no 4. Portugal, boa noite, é Portugal, dia do fã. Tenho Portugal 024, call tower 118, decimal 95. 118, 95, obrigado. 7 nós, altímetro no 0 no 4, abaixo de pista livre. Abaixo de pista livre, igual na 334. Não, 330, com isso. Boa noite, Portugal 024. Portugal 024, go ahead. Information Charlie, send 11, request DC clearance to Lisboa, 5-5-3-7-2. Roger, expect Puka departure with Zig Bar transition, standby for DC clearance. Puka departure, Zig Bar transition, standby, Portugal 024. Colo 330, livre pouso não no 0, vento 080 graus com 7 nós. Livre pouso, agora 330. Colo 7 no 4, decolado aos 4-1, no chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 798, boa. 6258, muito bom dia, sendo identificação, a chegada Mari, desce a 4 mil pés, da presente senhor voa Pro de Duna, ajustado 1014. Motivo Duna 1014, a chegada Mari, 1014. Controle Gol 1714, decola. Gol 1714, muito boa noite, está sob contato radar na decolagem, suba o 230, a saída Puca-Jamaracaju. Puca-Jamaracaju para 230, no 714. 714, após 2 mil pés, está autorizado proa de Jamo. Após 2 mil, voa Jamo, 1714. E 53-17, chama Recife, 12545, alternando 126.85. 2545, 12685, 3553, 17, boa noite. Boa noite. Localize course, 5-7. 6747, complete final, contact tower 118.95. 118.95, bye. Da 3520, desça para 2000 pés, ajustado no 014, Salive LSX-ray, reporta estabilizado. 2000, aportará estabilizada LSX-ray, da 3520. NH-1014, stand by for clearance to land. Stand by, 6746. Polo 330, solo aos 43, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, Polo 330. Jet 6746, clear to land runway 10, wind 09 or 0 degrees with 8 knots. Clear to land 6746. Polo 606, pronto para cópia? Está pronto, cópia, 606. Autorizado Campina Grande, nível 390, via Upper Zulu 10, saída Puca Transição Zipar. Decola da 10 curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5443, coteja. 390 para Campina Grande, via Pesulu 10, a saída Puca, transição Zipar. Decola da 10 com curva à esquerda, controle 119.8, responde 5443. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar para pushback acionamento. 1606. Salvador, Varigue, logo 9875. Prossiga 9875. Estamos pronto para fazer o pushback e acionamento, senhor, caso você mantenha a nossa saída. Vicente, autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, Varigue, logo 9875, graças. Torre, 3226 no ponto de espera, pronto. Tá 3226 pronto? Afirmo. A linha mantém 10, 3226. A linha mantém 10, 3226. Jet 6746 on the ground at 46, vacate to the right. Taxi on this frequency via Alpha, report before Juliet. Alpha before? Taxi via Alpha, stay on this frequency, report before Juliet. Alpha before Juliet, Jet 6746. Decola da 10, vento 080 graus com 5 nós. A linha decola da 263226. Romeu e Juliette, gol 1330. Vicente, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a liberação do portão, gol no 330. Vicente, 1330. Puxa acionamento 994, portão 06. Autorizado 994, chama para o táxi. Chama táxi, 94. 685, gol 9714. Localizador tem um campo à vista, tá? 3520. 3520, passando posição Duna, complete sinal, chame torre 118, decimal 95, bom pouso. 895, obrigado, 3520. 226, decolado aos 48, chame controle 119, decimal 8, bom voo. 98, controle, obrigado, boa noite. Sinal LS, cabeceiro 10, Salvador, reporte estabilizado. Senhor, direto para 2000, sem restrição, reporte estabilizado. Fechou na 0 no 4625. 05? 805, prossiga. Ente Charlie, solicita autorização natal. Registrar 3226. 3226, boa noite. Está sob contato radar. Subindo a nível de voo 370, saída Puca Jambos e Pato. 370 autorizado na Puca Jambos. 3226. Salvador, bom dia, gol 805. 805, prossiga. Não, desculpa, o colega já pediu, estamos aqui na hora. Gente, número 2 para cópia. Ok, thank you. Salvador, Variglog 9875, pronto para o táxi, POB de 2, 4 horas e 45 de autonomia, está alternando o Galeão. Gente, 2 a bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via Juliette, Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Gente, táxi via Juliette, Alfa, encontrará no ponto de espera pronto, Varig Log 9875. Salvador 3520, passou o externo estabilizado. 3520, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso, pistão no 0, TAN 3520. Reporte Brasil, Adito 4, ready to copy. Adito 4, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, depart transition, takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 119.8, squawk 5444, read back. Flight level 370, book departure, depart transition. Upper Zulu 10 until Natal, then upper November 873, depart from runway 10 left turn. Departure 119.8, squawk 5444, so far. Affirm, 5444, read back correct. Call ready for push and start. Call ready for push and start, that's Gala 024, obrigado. Runway 05 está pronto no 10 para o pushback acionamento. Vicente autorizado, aguardando o cópia 1805. Guardando, né? Escuta 1805. Táxi 994, 178, alternado, Salvador, 2 horas e 40. Vicente 1994, confiando pessoas a bordo. 1978. Vicente 1978 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Juliette Alfa, chama com nós no ponto de espera. Para pushback, acionamento, voo 1606 no portão 2. Alô, autorizado, chama para o táxi, 1606. Chama para o táxi, 1606.